aqui há 3 e 6. Minha liberdade já tá pra cantar. Posso ver a rua mais de perto. Tô procurando uma melhora, tem que acreditar. Sempre tem uma grande mulher transformada numa qualquer, numa qualquer. Ah, no sufoco, no desespero, no prejuízo, na perda do parceiro, o seu sustento do seu pivete. Se sai na chuva, mesmo que de canivete. Meu coração me sentimenta a todo momento. E o que eu vejo nas quebradas, infelizmente, lamenta. Falta de esperança estampada na cara. Aquelas minas que outrora eram sossegadas, hoje sanguinárias cairão no submundo. Criminosos que abatem uma vida pro segundo se pá. O desespero de ter que criar seus filhos pra arriscar sua vida não tem maior motivo. Crítico que não faria o que essa mina faz, ainda mais criar um filho sem apoio de um pai. O amor materno é eterno, pode acreditar. Só quem é mãe ou mulher é quem pode confirmar. Mundo do crime é cruel, escuro sem piedade. Me diga quantas minas vivem até as grades. Talvez futuras modelos, arquitetas, sei lá. Ou talvez uma exemplar mulher rainha do lar. Mas o reflexo da pobreza, herança de família, gera revolta e faz jogar pro alto sua vida. Na cabeça maus momentos permanecem gravados. Quando menina foi estuprada pelo padrasto, caso abafado, vários fatos que estragam a família. Menos infância, mais ignorância, pedofilia. Pra contar com a mãe faltou coragem. Sou mulher, mas enxergo a vida sem maquiagem. Os muros tem, tem uma pá, tem uma pá de mina desviando seu futuro. Sempre tem uma grande mulher de mulher, cumprindo pena transformada em uma qualquer, apodrecida numa cela dentro de um presídio, foi traída e matou seu próprio marido. Assinou um homicídio, anos de cadeado, deixou seus filhos pequenos todos desamparados. Tudo acontece como uma grande avalanche, jogaram, perderam sem chance pra revanche, e pagam os inocentes pelos pecadores. Agora entende porque eu não falei de flores. Minha ideia é verdadeira, não é viagem. Sou mulher, mas enxergo a vida sem maquiagem. Os muros tem, tem uma pá, tem uma pá de mina desviando seu futuro. Sempre tem uma grande mulher. Bagagem pra enfrentar a viagem. Tem que ser guerreira, sangue na veia, pra encarar a vida e sem maquiagem. O mundo é selvagem, sem longa metragem. Tem que ter bagagem pra enfrentar a viagem. Tem que ser guerreira, sangue na veia, pra encarar a vida e sem maquiagem. Atrás dos muros tem uma pá, eu sei. Arrependida dos pecados, procurando paz. Sempre tem uma grande mulher é transformada